Hey, só mafioso recordes de frente pra Cristo. Só mafioso recordes de frente pra Cristo. Gospel gangsta. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. A hora tá passando e eu não tô nem aí. A vida da malandragem foi o que eu escolhi pra mim. Nem preciso nem me preocupar em trabalhar. Minha alegria é sair pra roubar. Meter os canos me satisfaz. Eu sou ladrão de banco, não tenho medo do perigo. Eu sempre quero mais. Dinheiro, mansão, mulher, bebida, idolatria. Eu sou o poderoso chefão, eu sou um gangsta, meu irmão. Se você vacilar na minha, vai sentir a minha fúria. Posso até te matar. Estou esperando uma brecha pra poder atirar. Vou te mostrar realmente quem eu sou. Porque na minha casa eu converso com outros deuses. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Eu não posso dar mancada, os caras já marcaram lugar. A cena é hoje, eu não posso furar. É muito dinheiro que vai rolar. Desta vez eu vou fazer a minha vida. O banco internacional que a gente vai roubar. Antes de sair, os caras fizeram uma roda pra fazer uma oração pro Senhor. Eu falei um monte, eu não acredito em Deus, não. Chegamos fortemente armado, isso aqui é um assalto. Segurança, todos amarrado. Fomos até o cofre, pegamos tudo que podíamos levar. Quando estávamos saindo, a tiazinha me deu folheto dizendo Jesus te ama. Os policiais estavam nos esperando. Quando saímos, começou o tiroteio. Não tinha pra onde correr. Todos os caras foram mortos e eu fui preso. Todos os caras foram mortos e eu fui preso. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. A hora tá passando e você tá marcando, prefere viver esta vida de ladrão. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Não deixe Jesus entrar no seu coração. Cheguei na prisão, tive que lutar pra poder sobreviver, senão ia morrer. Então eu conheci um cara sangue bom. Começou a falar de Jesus pra mim, eu comecei a ouvir. Ele disse pra mim abrir meu coração, que só Deus poderia me dar a solução. Não importava que eu era ladrão, nem o meu dinheiro, mansão, mulher, bebida, nem os deuses que eu tinha poderia me dar a salvação. Então entreguei a minha vida e me arrependi de todos os meus pecados. Eu fui salvo pelo Senhor. Eu te amo, Jesus, por você me fazer enxergar do seu amor. O seu nome a nações eu quero anunciar, que só o Senhor é o Deus da nossa vida. O seu nome a nações eu quero anunciar, que só o Senhor é o Deus da nossa vida. O seu nome a nações eu quero anunciar, que só o Senhor é o Deus da nossa vida.